dizem que são pirilampos. Estas estrelas lá fora é a lua clara dos campos, refletida nas esporas. Não pensem que são pirilampos. Estas estrelas lá fora é a lua clara dos campos, refletida nas esporas. Se uso 20 na testa, é para ver o mundo mais claro. Não vendo o mundo por frestas, lhe posso fazer reparos. Sem cinturão, com guaiaca, me sinto quase que em pelo. Quando meu laço desata, sou o carretel de novelo. Da bodega levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de alma quebrada beija santo de parede. Atirei as boleadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro, entre as estrelas, se tornaram três Marias. Atirei as boleadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro, entre as estrelas, se tornaram três Marias. Bodega, levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de aba quebrada beija santo de parede. Atirei as boleadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro, entre as estrelas, se tornaram três Marias. Atirei as boleadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro, entre as estrelas, se tornaram três Marias. Atirei as boleadeiras.